Caçadas frias, caçadas frias, caçadas frias, pela rua, caçadas frias, caçadas frias, caçadas. Calçadas frias, eu aqueço elas com minha presença, com meu tênis sujo de barro vindo do subúrbio, cabeça quente, né, de canha, sentado na praça, observando quem passa, sabendo quem falha, meus olhos abertos pra quem eu tenho, é desconfiança. São tantas pessoas e poucas são boas, são olhos fechados em quem quer fazer, não fazer, só pra ter, é pra ler, vá pra sempre, e a essência e nunca perder. Muito passei de bobo, já caí vários tombos, o meu ser é louco, sou eu mesmo, e nesses tolos, a rua me fez viver hoje e não ontem. Nem deixa meu sonho na estante. Se tô sozinho, quieto, tô planejando mais um som, fazendo acontecer, pra crescer. Achei a solução, mas não tô aqui em vão. Já pequei igual Adão, tô envolvido em confusão. Mas as pintas que incomodo, eu não sei aonde estão. Botei capuz e fui, voltei à noite e vi. Rodei a luz, me ilumina, vem de cima. Lua me seguindo em noites frias, me dando pontos de vida. Tem os mano que complica, tem as mina que implica. Os mandinho na pracinha, a baixinha fake niggas, uns corre pelo certo, os outros pelo errado, e se perde nessa vida, só causando intriga, tristeza pra família. Acredite na mudança, porque ela é garantida. Meu mano e minha amiga, analiso minha volta e vejo dessa tal de pessoas, vive vida boa, vive vida boba, de ilusão, que nem repartiu o pão, irmão. Ajuda quem necessita, acolher a ideia pra sair bem sucedida. Faço isso antes de tu suar tua camisa. Me encontre na esquina, mas não perdido, com sangue de Cristo, fazendo um improviso. Nasce mais um livro, onde a capa é a rua, as páginas é o cotidiano, e o final não existe, e o final não existe. Com sangue de Cristo, fazendo um improviso. Nasce mais um livro, onde a capa é a rua, as páginas é o cotidiano, e o final não existe, e o final não existe, e o final não existe. Ei. Calçadas frias onde eu sobrevivo, Rio Grande poluída de vícios, mas prefiro meu compromisso. MC compositor, MC compositor, MC compositor, compositor MC.